derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 15. Para terminar primeiro, você precisa primeiro terminar. Rick Mears. Você deseja realizar algo em sua vida. Então, seja como um escultor. Jacob Riis declarou. Olhe para o escultor martelando uma rocha 100 vezes, talvez sem produzir uma única rachadura. No 101º golpe, porém, ela se divide em duas, e eu sei que não foi por causa da última martelada, mas por todas as que a antecederam. Qualquer coisa que você desejar realizar na vida requererá persistência. Quem busca algo com persistência, sempre acaba alcançando. A perseverança é o resultado da determinação em se prosseguir, enquanto a obstinação resulta da determinação em ficar empacado. Segundo Montesquieu, o sucesso muitas vezes depende de se saber quanto tempo levará para que se obtenha êxito. Eis o segredo do sucesso. Nunca desanime, jamais desista. Muitas vezes o sucesso consiste em se permanecer apenas por mais um minuto. Calvin Coolidge expressou. Pressionar já resolveu, e continuará a resolver os problemas da humanidade. No texto de Tiago 5:11 lemos. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. As pessoas que são persistentes têm sempre esta atitude. Nunca perdem o jogo, apenas ficam sem tempo. Todo progresso espiritual é como o desenvolvimento de um vegetal, com suas raízes, flores e frutos. Primeiro recebemos direção, depois temos paz, e, em seguida, convicção. Nunca pense que a demora de Deus representa uma recusa. Persista, seja firme, resista. A paciência é sinal de caráter. Comte de Buffon. Joel House declarou. Você pode ser o que decidir ser. Determine-se a ser algo no mundo, e o será. Não posso, nunca levou realização alguma. Vou tentar, tem feito maravilhas. Herbert Kaufman acrescenta. Partidas velozes não contam. O resultado final não revela quem teve uma excelente largada, caso a chegada demonstre que você é apenas mais um entre os diversos corredores. A persistência leva melhor quando todo o resto falha. Apocalipse 2:10 declara. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Na verdade, a persistência é uma planta amarga, mas com fruto doce. Joseph Rose afirmou. Leva tempo para alguém ser bem-sucedido, porque o sucesso é a mera e natural recompensa pela dedicação de tempo para que algo fosse bem feito. Eclesiastes ressalta. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. 7:8. A vitória é sempre do que persevera mais. Ralph Waldo Emerson expressou. A grande maioria dos homens fica só no começo. Concordo com Charles Kettering quando diz. Prossiga sempre em frente, e terá grandes probabilidades de se deparar com algo quando menos estiver esperando. Ninguém acha uma vida que vale a pena. É preciso fazer com que valha a pena. A persistência é uma qualidade ainda mais necessária quando já está acabando. Capacidade contínua é apenas outra maneira de se soletrar a palavra persistência. Fim parte 15.